Quem disse? Eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Diz pra mim! Liberdade, igualdade, respeito, caráter, muita dignidade. Quem disse? Ha! De novo pra somar. Elementos é o som pronto pra confirmar. Diz pra mim! Que o ser humano não é falho, que tá acostumado a olhar o próprio rabo. Quem disse? Que a distribuição da riqueza, pré-sal e crescimento desperta avareza. Diz pra mim! Sistema ultrapassado, Brasília, bagunça, barganha, descaro. Quem disse? Que o nosso direito é respeitado, que a corda não arrebenta, sempre do lado mais fraco. Diz pra mim! Desigualdade, impunidade, cê tem, dinheiro tem, cê não tem, é exumado. Lágrimas de um povo sofrido, é a fome, a sede, sempre esquecido. Quem disse? Que não somos aguerridos, passar por tudo isso é um teste pra cardíaco. Diz pra mim! Assim não dá pra aguentar, é uma saque, a febre tem que finalizar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Oh, então diz pra mim, resistente até o fim. Oh, caiu para somar, você pode acreditar, se libertar. Pode confirmar. Deixa comigo, Caio. Diz pra mim: é dinheiro na cueca, o povo da miséria, barracos, favelas. Quem disse? Humilhação e desrespeito, enchente envolve muito sofrimento. Diz pra mim: a saúde não funciona, hospitais lotados, falta de vergonha. Quem disse? Ah, que num palhaço votar, dar o poder a ele e ele não representar. Diz pra mim: culpa do mundo descaso, falta de estrutura, dinheiro desviado. Quem disse? Ah, que estamos preparados, investir na educação, obrigação necessário. Diz pra mim: num país sem cultura, é bullying, homofobia, pura ditadura. Não há respeito, eu vejo desse jeito, o bando já é demais. Eu só lamento quem disse, diz pra mim. Não posso desistir, a minha fé me alimenta, eu quero reagir. Eu vou lutar por justiça, batalhar. Um bravo guerreiro pronto para guerrilhar. Quem disse? Eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Diz pra mim! Polícia despreparada, neguinho suspeito, penitenciária. Penitenciária! Que minha cabeça vou abaixar. Gladiador preparado, pronto para espumar. Diz pra mim! O país está amazonando, nossa bandeira é uma bunda. Festa orgia de ponta a ponta. Quem disse? Que no reality existe show. Palhaçada, sacanagem, embora apelação. Diz pra mim! Cadê o entretenimento? Uma vergonha num país que está com grande crescimento. Quem disse? Sem liberdade de expressão, somente uma emissora tem o direito de transmissão. Onde está a competitividade? Assistir TV de domingo, domingo. Jazz, efeito zap, exija conteúdo, controle e qualidade. Ficção, realidade, yeah, você quem sabe. Diz pra mim, se isso é democracia, me apresenta. Muito prazer, sociedade alternativa. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar. Quem disse? Que eu não posso ser feliz. Quem disse? Isso de sangue bom é bem assim. Quem disse? Muito respeito eu vou falar. Elementos é o som de frente a frente pra somar.